Acho que a malta já percebeu. Se calhar jogava isto, não? Pois, é melhor. Demoras? Anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Colegas, bem-vindos ao 10º episódio da Hora do Físio. O meu nome continua a ser, por incrível que pareça, Carlos Moreira e trago-vos neste dia a prometida volta de 180 graus. Desta feita, a Hora do Físio aponta as baterias para o mundo da fisioterapia respiratória e quem melhor para ter uma conversa agradável sobre o assunto do que o grande Paulo Abreu. Fisioterapeuta que dispensa apresentações e dono de um currículo extenso com muitos e valiosos trabalhos na prática clínica, investigação e também no associativismo, o Paulo neste momento tem como principal função a de Clinical Development Manager do Air Care Center, o primeiro centro de proximidade especializado em reabilitação respiratória em Portugal, aberto ao público em 2013, fora do âmbito hospitalar. Nos próximos 40 minutos e pico, eu e o Paulo conversamos sobre grupos de interesse em fisioterapia, com foco no seu percurso no grupo de fisioterapia cardiorrespiratória, sobre o que deve envolver um plano de intervenção em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica, e também acerca da realidade atual da fisioterapia respiratória em Portugal, tanto na relação com os seus utentes, bem como no desenvolvimento profissional da malta que trabalha nesta área. Quais as soluções para a reabilitação da respiratória? Ouçam que isto está bonito. Do rendimento disponível da normalmente. Paulo, seja bem-vindo à Hora do Físio. Uma muito boa noite. Como é que está? Obrigado, Carlos. Boa noite também. Eu estou sexta-feira, final de semana. Espetacular. E, portanto, espetacular, exatamente. Pronto, para descansar. Infelizmente, estou de fim de semana no hospital e, portanto, isso é mais um complementozinho, mas é algo que também me faz bem à alma e, portanto, complementa também a minha atividade da semana. Pronto. De resto, tudo bem. Aproveito também para agradecer o convite. E também de alguma forma dar os parabéns pela iniciativa. Confesso que esta é uma modalidade de comunicação que não estou muito habituado nem utilizo e não sei exatamente qual é também a adesão. Isso, pronto, eu não estou aqui para lhe fazer uma entrevista, mas qualquer dia faço-lhe umas perguntas sobre isso. Olha, posso já dizer que em termos de adesão já passou de minha casa o público, por isso eu acho que é uma grande vitória. Isso é o que tenho dito. Pronto, agradeço a sua disponibilidade e para iniciar ia pedir uma breve apresentação, falar-nos um bocadinho de si para as pessoas que não o conhecem, que admito que não devam ser muitas, pelo menos no panorama da fisioterapia respiratória, mas se pudesse introduzir um bocadinho, pode ser? Sim, claro, obrigado pela lisonja e pelo elogio. Portanto, eu sou Paulo Abreu e tenho 52 anos, portanto, sou fisioterapeuta desde 1985, 31 anos. Portanto, fiz a minha formação na escola, na altura técnica dos Serviços de Saúde de Lisboa, portanto, agora ESTZEL, e depois complementei a minha formação em Alcoitão com a licenciatura depois em 2001. E, portanto, o meu trajeto resume-se, bem, é difícil de resumir porque eu fui saltitando, claro, por várias coisas, e portanto tive 12 anos a trabalhar em hospitais, depois tive 10 anos a trabalhar como professor a tempo inteiro em Alcoitão, depois saí da escola, colaborei com a Fisio Gaspar, tenho dado formação, colaborei com outras escolas e depois, desde há 3 anos para cá, abracei um novo projeto, um novo desafio em outras funções na linha de saúde, numa empresa de cuidados respiratórios, que decidiu abrir uma nova área de negócio, a reabilitação respiratória. Esse é mais ou menos resumindo assim o meu trajeto e, portanto, eu tive também desde mais ou menos 1999, quase 2000, ligado ao grupo de interesse, como presidente do grupo de interesse, que deixei esse cargo há 3 anos, mais ou menos, mas continuo ligado a essa componente associativa. muito bem, Paulo, muito obrigado. Olha, antes de iniciarmos a conversa sobre a fisioterapia respiratória, o sumo mesmo da fisioterapia respiratória, mais até a parte prática daquilo que lhe mencionei, queria fazer uma pergunta mesmo sobre os grupos de interesse. O Paulo é, neste momento, ainda está ligado, se não estou em erro, presidente da mesa da Assembleia Geral, estou certo? Uhum, sim, okay. Sim, esse é um cargo de transição, ou seja, eu deixei, já estava um bocadinho cansado, passei a bola para outros, e mantive a ligação ao grupo, obviamente que isso é sempre importante, fazer uma transição mantendo a ligação e passando a experiência, e por isso tenho mantido ligado e colaborando na medida do possível. Exatamente. E a minha pergunta é a seguinte, para a malta jovem que ainda está a estudar ou acabou o curso recentemente, ou até mesmo para os fisioterapeutas que simplesmente não conhecem, qual é que é a verdadeira função ou verdadeiras funções do grupo de interesse, de um grupo de interesse, neste caso do de fisioterapia cardiorrespiratória, funções ou até mesmo objetivos? Sim, eu diria, pronto, obviamente... O grande objetivo de um grupo de interesse é agregar pessoas que tenham um interesse específico numa determinada área, e a área cardiorrespiratória é, sem dúvida, e eventualmente essa noção os estudantes já têm no ensino. No fundo, temos três grandes áreas de intervenção da fisioterapia, podemos até ter subdividi-las depois: a área musculoesquelética ou neuromusculoesquelética, a área da neurologia ou neuromuscular, e a área da cardiorrespiratória. E, portanto, o foco do grupo de interesse, num contexto de uma associação, é essencialmente, no fundo, agregar as pessoas que tenham interesse nessa área, que trabalhem nessa área ou queiram vir a trabalhar, e dar-lhes, de alguma forma, algumas orientações no sentido de poderem fazer formação. Portanto, pode ter essa vocação também, julgo que nos tempos atuais não será tanto essa vocação dos grupos de interesse, visto que há muitas empresas a oferecer esses serviços, e com qualidade e de forma profissional, algo que é difícil numa associação pelo seu amadorismo, mas tem sobretudo um grande objetivo, que é identificar as necessidades dos clínicos e também, de alguma forma, balizar os académicos no sentido daquilo que são as coisas mais atuais, aquilo que é a evidência mais atual, e de alguma forma poder fornecer essa informação às pessoas para elas procurarem o seu desenvolvimento pessoal, eu diria mais profissional, que é uma aprendizagem ao longo da vida, e portanto deverão, o grupo de interesse deverá ter um pouco essa função de orientação e de motivação, e obviamente criar de alguma forma orientações, eu diria, daquilo que é uma prática de qualidade, uma prática baseada na evidência ou na melhor evidência disponível, e que de alguma forma possa chegar também não só aos profissionais, mas também à sociedade, ao público em geral, e portanto esse é algo que eu diria que talvez os grupos de uma forma geral têm falhado, que é chegar às pessoas, chegar ao público em geral e informar o público em geral. Aos profissionais eu julgo que sim, de alguma forma temos criado alguma dinâmica, nos anos mais, noutros menos, claro. Mas temos criado esse estímulo. Agora, relativamente ao público e se calhar a outras entidades, em termos de outros parceiros, sejam eles profissionais ou da sociedade civil, aí acho que há um trabalho ainda importante a fazer. Ok, era mesmo essa a minha próxima questão, se achava que estava, se, de acordo com o trabalho dos grupos, estava tudo a ser feito, e realmente acha que é nesse parâmetro que se calhar ainda se pode melhorar mais um bocado? Sim, eu diria que, obviamente, estamos a falar de uma associação amadora, ou praticamente totalmente amadora, claro. Não é? E isso é algo que eu tenho sentido ao longo dos anos. Apesar de haver um entusiasmo, há cada vez mais pessoas interessadas, e eu falando na respiratória, mas se olharmos para os outros grupos de interesse, as queixas são relativamente as mesmas, ou seja, praticamente há 10 anos para cá, as pessoas são quase sempre as mesmas, e parece que não há renovação. Às vezes poderá haver eventualmente alguns grupos em que as pessoas gostam de se manter, outros porque não têm surgido pessoas com disponibilidade e com... Sangue novo. Exatamente, e de alguma forma com o espírito associativo de contribuir de uma forma, estável, e portanto obviamente também o emprego precário, tudo isso, claro, leva a que as pessoas não tenham a disponibilidade às vezes que é necessária, e portanto as oportunidades vão se alterando, e portanto as pessoas também vão mudando. Mas eu diria que que falta, talvez nesta nova geração, um espírito associativo e de algo corporativo no bom sentido, de dar contributos, não é? O entusiasmo tem aparecido, mas quando chega a hora da verdade e a hora de dar o corpo ao manifesto, as pessoas nem sempre têm essa disponibilidade, ou pelo menos não têm aparecido. Talvez os grupos também não tenham cativado as pessoas, ou sabido cativar. Eu julgo que há aqui vários problemas de um lado e do outro, mas também sabemos os problemas que a associação tem atravessado, não tem conseguido cativar muita gente e, portanto, os grupos também têm sofrido com isso, não é? Uhum. Sim, certamente, de facto, algo a melhorar, mas foi bom dar este falar um bocadinho sobre isto, porque as pessoas também tenham um bocadinho a noção quando falamos dos grupos de interesse, e não só, não é? Também da associação. Não, isso, para casa, é interessante, eu reforçava só aqui, porque há dias tive um jovem fisioterapeuta que acabou há 2 meses e que me perguntou o que é preciso fazer para fazer parte de um grupo de interesse. E eu fiquei a olhar para a pergunta e disse, bem, o que é preciso fazer é essencialmente manifestar interesse que quer colaborar, e para isso basta um e-mail e dizer, como já tivemos outras pessoas, e depois nós, obviamente, queremos também potenciar as qualidades que as pessoas têm, e às vezes não são só, têm pouca experiência na fisioterapia, mas têm outras competências na área do design, na área artística, etc., e que às vezes são muito interessantes, e portanto aquilo basta eventualmente mandarem-nos a dizer que têm interesse, às vezes com um currículo associado, com outras competências, aquilo que gostariam de fazer, contributo é que gostariam de dar, e naturalmente aproveitamos todo o manancial que as pessoas possam querer dar. Isso é importante. Ok, muito bem, Paulo. Sim, senhor. Olha, iniciando então a conversa sobre a parte prática, chamemos-lhe assim, da conversa, e introduzindo aqui o assunto da DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crónica, na sua opinião, e de acordo lá está com a sua experiência e o conhecimento adquirido, de que forma é que um plano de intervenção, por exemplo, um indivíduo com DPOC, deve ser desenhado? Através de que parâmetros é que o Paulo acha que se deve reger um plano de intervenção? Portanto, naturalmente, qualquer intervenção deve ser baseada numa avaliação rigorosa. Portanto, estamos a falar de doentes com doença crónica e, portanto, aí, obviamente, já estamos a falar num contexto de intervenção em que o doente precisa de gerir a sua doença para o resto da vida e, portanto, é uma doença que, se não for controlada ou bem controlada, vai evoluindo e, portanto, encontramos na nossa prática clínica doentes com diferentes estadios de gravidade da doença e, naturalmente, a avaliação aí determina as necessidades. Eu diria que existem duas componentes fundamentais da intervenção, cuja evidência é clara, eu diria claríssima em termos daquilo que são os benefícios, que é o treino de exercício, e portanto não há benefícios em termos de melhoria da capacidade funcional, até da qualidade de vida, do bem-estar, e outros componentes, até na sobrevida e mesmo nas exacerbações, se o doente não treinar. E portanto, se não houver treino, e tem que ser um treino obviamente feito por alguém que tenha competências para prescrever e para depois orientar a progressão em termos do treino de exercício físico, e depois a educação, obviamente, estes doentes têm que melhorar a sua eficácia na autogestão da doença, e portanto a componente educativa nas várias vertentes, seja do conhecimento sobre a própria doença, como tomar os medicamentos de forma correta, como controlar os fatores de risco ou evitá-los, como manter a atividade física ao longo do tempo e de forma regular, são aspectos fundamentais. E portanto, aquilo que talvez seja mais específico e obviamente que requer competências que muitas vezes as escolas não fornecem, e por isso também os grupos de interesse e as empresas de formação têm tentado complementar isso, que é melhorar as competências no treino e na prescrição e na intervenção no treino de exercício. E depois, obviamente, as técnicas, estamos a falar de doentes com doença pulmonar obstrutiva, com muitas vezes associada à presença de secreções, e portanto as técnicas de higiene brônquica ou de remoção das secreções e do controle respiratório, etc., e outros exercícios são também importantes para alguns destes doentes. Nem todos têm essa necessidade, mas eu diria que a maioria sim. As técnicas também mais conhecidas da fisioterapia respiratória aplicam-se a estes doentes. E, portanto, são doentes normalmente com várias, às vezes com doenças associadas, cardíacas, metabólicas, hipertensão, diabetes, etc. E, obviamente, à medida que a doença avança, mais complexo é a situação e requer, obviamente, maiores competências na intervenção e na prescrição, sobretudo, do treino. Exatamente. Ok. Qual parece ser a taxa de adesão dos utentes a este tipo de trabalho? Uma vez, como muito bem referiu, requer desde logo, muito bem, nestes casos, uma vez que existe também muito sedentarismo associado e também, lá está, existe esta componente de exercício físico e a pessoa tem que ser, se quer melhorar, tem que ser mais ativa, não há ponto. Qual parece ser a taxa de adesão deste trabalho ao longo do tempo? Tem sentido uma boa adesão por parte dos utentes? Eu diria, bem, a parte difícil é convencê-los a iniciar o processo. Exato. E, portanto, um doente quando tem dispneia, estes doentes têm muitas crenças, não só os doentes, mas também os profissionais, inclusive fisioterapeutas, que não trabalham nesta área, sobretudo, mas mesmo médicos, pneumologistas, e, portanto, o doente quando tem dispneia, quando tem a sua percepção de dificuldade respiratória ou desconforto respiratório, a tendência é evitar, ou seja, se ele se cansa fazendo exercício, a tendência é deixar de fazer exercício. Entra num ciclo de inatividade e, portanto, esse é o fator que eu diria mais complicado nos tempos atuais, que é, da parte sobretudo dos médicos, indicar o doente para iniciar a reabilitação respiratória. E depois, obviamente, a maior parte dos doentes não tem hábitos de exercício físico, hábitos de atividade física regular, e, portanto, essa é uma componente que no início há alguma resistência, mas quando os doentes obviamente aderem e começam a fazer exercício, aí começam a perceber e os benefícios são, em muitos casos, são relativamente rápidos. Os doentes começam a sentir logo um aumento da sua capacidade para realizar as atividades, a cansarem-se menos, e aí ficam obviamente adeptos. E depois a outra dificuldade a seguir é quando acaba o programa, quando deixam de estar a fazer exercício com supervisão, como é que se mantém esta atividade? Esse é o grande desafio e não é só nosso, é no mundo inteiro, não é? Exato. E, portanto, respondendo à sua pergunta objetivamente, qual é a taxa de adesão, se pensarmos isto em termos estatísticos, os números que nós temos, eu não sei se quer objetivar alguma coisa. Não. A taxa de adesão, se há muito ou pouca, não vale a pena, se calhar. Ou seja, se dissermos, bem, estima-se que existem cerca de 700 mil doentes com doença pulmonar obstrutiva em Portugal nos vários estadios. Aqueles que têm sintomas e que já têm dificuldade em fazer algumas atividades e, portanto, que referem algumas dificuldades, até porque temos subdiagnóstico, desses 700 mil, só cerca de 14 a 20% estão diagnosticados e, portanto, há um subdiagnóstico muito grande, há pessoas que têm a doença e ainda não sabem, e, portanto, não recorrem sequer ao médico e, portanto, não podem ser referenciados, ou não se referenciam. Daqueles que depois, eventualmente, fazem, eu diria, desses 700 mil ou daqueles que precisariam de fazer, a nossa taxa de adesão de doentes que estão efetivamente em reabilitação será de 1 a 2% em Portugal, daqueles que precisariam de fazer. E portanto estamos a falar numa taxa, em alguns países temos taxas na ordem dos 10, 12% na maior parte dos países, e excepcionalmente temos alguns como a Holanda, com taxas mais elevadas, mas que têm uma outra política e também um outro sistema de financiamento, e esse é também um problema. Exato. E já vamos pegar nesse assunto também daqui a mais um bocadinho, mas ainda não largando esta parte da DPOC, a parte mais da adesão ao programa, acha que também que é bastante importante a inclusão dos cuidadores e da família, ou isto pode dar também para o bem ou para o mal, no que toca a adesão ao programa? Não, naturalmente que a família é aqui um componente fundamental e obviamente se pensarmos nos doentes mais graves, mais dependentes, obviamente aqui é preciso criar rotinas, é preciso criar hábitos, é preciso, e às vezes estamos a falar de doentes, por exemplo, no centro onde eu trabalho, e neste caso onde sou gestor, obviamente a maior parte dos nossos doentes têm mais de 65 anos e temos doentes que vão até aos 80, 80 e poucos anos, e portanto que já têm algumas alterações de memória, algumas Exatamente, dificuldades, claro. E portanto os cuidadores têm aqui um papel essencial, nós explicamos uma coisa e na vez seguinte que ele volta já não se lembra exatamente da coisa, e portanto a família aqui tem um papel importante, tanto para o bem bem como para o mal, obviamente. Muitas vezes não reforça positivamente. Obviamente as coisas depois estamos nós a fazer um trabalho num sentido e a família não está a ajudar. E por isso é preciso envolver a família logo desde o início, explicar exatamente o que é que se pretende, e os objetivos têm que ser alinhados para que, no fundo, estejamos todos a concorrer para o mesmo e que os resultados sejam aquilo que eu desejava. Exatamente, Paulo. Agora, pegando no facto naquele assunto, quando estava a falar sobre a pequeníssima margem, a pequeníssima percentagem da população que de facto tem acesso a este tipo de cuidados, uhum. E eu tive a oportunidade de ver a sua entrevista no ano passado à SIC Notícias, uhum. O que eu queria perguntar seria o seguinte, por onde é que passa a solução para este tipo de problema? Como é que nós podemos levar estas pessoas? Já, como disse muito bem, há um subdiagnóstico das pessoas com DPOC, mas temos estes 14, 20% de pessoas que estão diagnosticadas. Como tentar chegar a um maior número? Para onde é que passa este tipo de problema? Maior iniciativa privada, por exemplo, outras soluções? Uhum. Nesse aspecto, pronto, obviamente o governo tem havido uma pressão muito grande e se eventualmente vir nos últimos 2, 3 anos, tem havido muita notícia, tem-se noticiado, criou-se o dia da reabilitação respiratória, tem-se de alguma forma criado aqui um awareness, uma sensibilização do público, dos profissionais, uhum. dos políticos, das entidades responsáveis, e isso acabou por trazer algum resultado. Em abril foi emitida uma portaria do Secretário de Estado que diz que até ao final de 2017 todos os ASSOS, agrupamentos de centros de saúde, devem implementar uma rede de espirometria, ou seja, devem começar a realizar espirometrias, devem implementar programas de cessação tabágica, obviamente, uhum. a prevenção aqui é fundamental, claro. E devem também ter programas de reabilitação respiratória acessíveis, ou seja, perto das pessoas, mais próximo da comunidade onde as pessoas vivem, para que haja um aumento da acessibilidade e do número de coisas. Isso é uma medida, obviamente, muito importante. Estamos com muita expectativa como é que isso vai ser feito, com a falta de recursos humanos, materiais, e, portanto, estamos com algumas reservas que isso possa se conseguir implementar, pelo menos neste timing, mas é uma medida fundamental. E depois, obviamente, a outra medida passa por criar uma maior sensibilização na comunidade, no público em geral, nas pessoas, nas associações de doentes, etc., para criar uma maior sensibilização, e também nos médicos que referenciam. Na verdade, há muito pouca referenciação. Ou seja, os médicos conhecem os benefícios, eu acho que alguns até não, na verdade não conhecem, porque se conhecessem não teriam dúvidas em tentar arranjar soluções. E depois temos o problema, este é um problema, se podemos dizer, a montante, depois temos o problema ajusante, que é, então, e muitas vezes é o argumento usado por muitos médicos, é para onde é que eu envio? Porque as clínicas de fisioterapia clássicas, convencionadas, na verdade não têm profissionais preparados, nem têm condições preparadas para fazer um bom trabalho, e portanto os doentes arrastam-se nessas clínicas ditas, às vezes não é bem fisioterapia aquilo que fazem, infelizmente. Infelizmente, e portanto, nesse aspecto, temos problemas de referenciação, problemas de conhecimento e temos problemas depois de resposta. E portanto, aí o público tem alguma resposta, no meio hospitalar, mas o privado tem muito pouco, é quase inexistente a resposta, pelo menos daquilo que deve ser a verdadeira reabilitação respiratória, que agora não há parte, não deve ser confundida com fisioterapia respiratória e muito menos com cinesioterapia respiratória. Sim. Sim. E, portanto, estamos a falar aqui de um conceito, de uma abordagem normalmente multidisciplinar, que pode ter uma equipa mínima, que pode ser o médico e o fisioterapeuta, de modo geral, mas outros profissionais podem ser muito importantes, como o psicólogo, o enfermeiro, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o assistente social, etc., podem ser muito importantes e às vezes são fundamentais para o resultado ser positivo. Ah, estou totalmente de acordo e, de facto, realmente acaba por ser uma doença que acaba por ter interferência em vários parâmetros. E acha, pegando, ainda não largando esse assunto, acha que o caso do Air Care Center pode ser replicado nos próximos anos noutros pontos do país? Por exemplo, acha que há possibilidade disso acontecer? Por exemplo, o Air Care Center fica em Lisboa, estou errado? Em Lisboa, sim. Sim. Pronto, neste caso, o Air Care Center podemos dizer que é um centro altamente especializado, ou seja, Exatamente. um centro que só foi construído, neste caso por iniciativa da Linha de Saúde, numa tentativa também de completar o ciclo de cuidados aos doentes respiratórios, visto que já dava apoio no domicílio, sobretudo com as questões da ventilação, da ventiloterapia, do oxigênio e também da aeroceluloterapia, e portanto, mas Sim, os doentes ficavam em casa, e portanto é preciso tirar os doentes de casa, é preciso pô-los ativos, é preciso melhorar a sua qualidade de vida, e portanto, numa visão que eu acho muito positiva, teve esta iniciativa. Estamos a falar de um centro altamente especializado, com recursos especializados, e portanto, que é naturalmente replicável, mas eu diria que para chegar, mas a resposta, eventualmente, poderemos ter mais meia dúzia de centros destes altamente especializados para uma boa avaliação, para eventualmente casos eventualmente que requeram estas equipas multidisciplinares, mas a solução para uma grande acessibilidade passa naturalmente por uma intervenção mais comunitária, mais exatamente. perto das pessoas onde residem, e aí, obviamente, os cuidados de saúde primários e outras, não só ao nível do Estado, mas também aqui as entidades privadas podem ter um papel importante para fornecer esse serviço, em termos, como por exemplo, temos um bom exemplo da Universidade de Aveiro, em que o grupo de investigação tem feito um trabalho excelente a esse nível, levando as pessoas à escola, e portanto é algo que pode ser feito até numa escola. Eu diria, eu estive em Inglaterra, onde vi a experiência em inglês a esse nível, e onde eles fazem esta reabilitação em centros comunitários, numa sala da paróquia, numa escola, numa sala dos escoteiros, e portanto com recursos considerados mínimos para se produzir um resultado desejável. Mas obviamente, se estivermos a falar do Air Care Center, estamos a comparar em algo quase ideal, em que obviamente podemos levar a uma otimização muito grande daquilo que fazemos, mas para muitos doentes a intervenção comunitária e depois a manutenção desses resultados é crucial. Se não formos por aí, nunca será possível ter uma capacidade de resposta que chegue às necessidades. É muito verdade. E aproveito já para deixar os cumprimentos à professora Alda Marques, da Universidade de Aveiro, e as suas colegas, que estão a fazer um excelente trabalho. Eu reforço também isso. Tivemos agora num congresso em Londres, onde partilhámos várias coisas e temos conversado, e obviamente elas estão a fazer um trabalho excelente, seja ao nível da investigação, seja fornecendo também o serviço Exatamente. à comunidade. Sem dúvida. Pronto. Paulo, mudando aqui, girando aqui um bocadinho o disco, puxando aqui um pouco da sua experiência como professor, e falando de facto nesta potencial procura que poderá existir nos próximos anos, acha que parece que temos profissionais interessados, ou pelo menos cada vez mais interessados em trabalhar na fisioterapia respiratória, ou então na reabilitação respiratória, como muito bem colocou, no âmbito privado, e que possam de facto dar resposta a esta potencial procura? Bem, essa é uma boa questão. Por acaso é uma questão que eu e a professora Alda Marques discutimos exatamente no Congresso, em frente a um póster sobre um levantamento que fizeram, num estudo que foi feito de levantamento, percebendo quais eram, ao nível seja dos profissionais, seja dos estudantes, qual era o interesse que eles tinham nesta área e se pensariam trabalhar também nesta área. E, na verdade, a minha experiência ao longo de muitos anos, neste caso já lá vão cerca de 15 anos ligado ao ensino da fisioterapia respiratória, e obviamente aquilo que eu constato é que essa raramente é uma primeira opção ou uma motivação que levaram as pessoas a ir para um curso de fisioterapia. Muitos nem sabem bem o que é que se pode fazer na área respiratória. E depois, no final do curso, conseguimos cativar alguns alunos, eu diria bem, conseguimos cativar em 30 alunos, conseguimos cativar 5 ou 6, depende muito, aí é um fator fundamental. E, obviamente, a forma como se dão as aulas, Claro, claro. aquilo, Muitos fatores. a pedagogia pode ter alguma influência, acredito que sim, mas depois um fator que tem muita influência são os estágios. Ou seja, a pessoa, e isso aí é uma falha que nós temos ainda, nem todas as escolas conseguem proporcionar um estágio onde as pessoas possam aplicar o conhecimento que aprenderam durante as aulas e possam realmente perceber os benefícios e perceber se aquela área é uma área que, na verdade, o cativa e que gostaria de investir no futuro. E esse é um aspecto muito importante, e nem sempre os locais de prática, não há muitos locais de prática na área respiratória para fazer estágio, pelo menos que tenham as condições adequadas, e por isso há aqui muitos, se calhar ainda, uma quantidade de estudantes que acabam o curso sem ter uma experiência muito, muito alargada ou adequada para decidir se aquela seria a área em que gostaria de investir. Eu diria que as escolas estão todas a dar importância à formação nesta área, umas eventualmente mais, como é natural, outras menos, depende do investimento que os docentes possam fazer, mas isso tem acontecido. Eventualmente temos estas falhas ao nível eventualmente do contexto já da prática clínica, nem todas aqui se equilibram, e depois a seguir obviamente o mercado de trabalho também dita o investimento que as pessoas possam fazer nessa área, mas temos tido muitas pessoas a fazer formação, sobretudo naquilo que é mais básico, eu diria, no curso do Custiô, por exemplo, as técnicas de remoção de secreções, mas eu diria cerca de 1000 fisioterapeutas já fizeram formação nessa área, mas há sem dúvida aqui um mercado que ainda é escasso, porque obviamente não há locais onde as pessoas possam intervir, mas acreditamos que no futuro, eventualmente, se começar a haver mais empregabilidade nesta área, que começará a haver também maior investimento e maior interesse dos alunos nesta área. Sem dúvida, Paulo. Passando agora um pouco à prática que é realizada a nível hospitalar, de facto referiu os estágios dos hospitais, claro que há sítios uns melhores que outros, obviamente. Neste momento, e agora que estamos numa altura em que nunca se falou tanto em alterações de paradigmas ou de visões, parece-lhe que a prática realizada, principalmente a nível hospitalar, neste momento ainda é muito centrada na doença respiratória, ou é cada vez mais centrada na pessoa que, por sinal, apresenta uma patologia desse tipo? Sim, se não, se deve às condições de trabalho, nem por isso. Isto também acaba, obviamente, por ser um problema que acaba por ser transversal quase a todas as áreas da fisioterapia que trabalham em meio hospitalar, uns mais, outros menos. Não é? O que é que lhe parece? Sim, tenho, sem dúvida que a questão é relevante. Eu diria, bem, na verdade há teoricamente uma mudança de paradigma e portanto as escolas têm investido nisso e portanto o modelo biopsicossocial associado à CIFO ou ICF, etc. E eu acho que trouxe e de alguma forma os currículos estão a ser construídos muito nessa perspectiva e numa prática centrada no doente, e finalmente numa fisioterapia centrada no doente e não na doença, isso é fundamental. Da teoria à prática, às vezes, vai um gap, relativamente grande. Aquilo que eu constato é, isso depende muito das pessoas, mas o modelo biomédico continua ainda muito vigente, porque obviamente não trabalhamos sozinhos, trabalhamos também com outros profissionais, e obviamente o paradigma não se muda, às vezes de uma forma, só por um grupo profissional, é preciso que todos os grupos profissionais trabalhem no mesmo sentido. Eu diria que há já hospitais a funcionar muito bem, e outros menos bem. Depois, nos próprios serviços, obviamente, cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que puxar no sentido de aplicar realmente esse modelo mais biopsicossocial, mas obviamente em determinados contextos, obviamente se estivermos a falar em cuidados críticos, se estivermos a falar no doente agudo, estamos muito centrados na doença, obviamente é preciso que o doente melhore seus sintomas, é preciso, e obviamente aí estamos num paradigma, obviamente temos em conta o doente, mas estamos preocupados em que ele melhore os seus sintomas, etc., e depois perceber qual é o impacto que isso vai ter e preparar o doente, então, noutro sentido. Mas na doença crónica, naturalmente, que o modelo biopsicossocial tem que ser aquilo que é o grande objetivo e a grande intervenção. Nem sempre isso é conseguido, nem sempre há essa preocupação, e obviamente os recursos, às vezes limitados, também condicionam esse tipo de prática. Mas eu diria que, talvez nos hospitais mesmo assim, é onde essa prática consegue ser feita de uma forma talvez mais frequente, ao contrário, eventualmente, da prática privada, sobretudo nas clínicas convencionadas. Exatamente. Aí obviamente estamos num modelo, eu diria que nem, às vezes nem é bem fisioterapia, é uma espécie de qualquer coisa que eu nem sei bem classificar, e que obviamente tem de alguma forma desprestigiado muito a fisioterapia, em detrimento às vezes, falámos na área musculoesquelética, em detrimento às vezes de outras profissões que nos são concorrentes e que vão obviamente aqui aproveitando a oportunidade desta fisioterapia da massificação, que está condicionado, eu também percebo os empregadores e os donos dessas clínicas, que estão condicionados obviamente por aquilo que o Estado paga, que não permite o mínimo, claro, de qualidade, permite a quantidade, não é? E portanto estamos num modelo quase de sobrevivência, uns trabalham assim porque não têm alternativa, outros eventualmente trabalham assim porque querem, porque se calhar podiam até fazer melhor nesse, mesmo nesse contexto, e portanto há aqui vários aspectos e portanto cada um tem que fazer a sua autoanálise, mas há várias condicionantes, não é um problema simples e eu não gosto muito de acusar ou dizer que as, claro, pessoas, claro, que as pessoas estão a trabalhar mal. Exatamente. E portanto eu acho que muita gente sabe como é que se deve trabalhar, tem condições para trabalhar bem e às vezes não tem a possibilidade de o fazer. Okay. Mas outros não. Exatamente. E de facto, toca nesse assunto, de facto, dessas boa parte de clínicas de medicina física e de reabilitação, onde de facto às vezes muitas vezes nem é sequer fisioterapia, e a primeira coisa que nos vem à memória quando diz, ai, tal, trabalham mal, muito bem até são as condições de facto musculoesqueléticas, quando estamos a falar até de doenças respiratórias ou até outro tipo de condições crónicas, o trabalho acaba por ser ainda pior, provavelmente, uhum, quando estamos a falar de uma condição de musculoesquelética. Sim, eu diria em muitas situações esse tipo de trabalho condiciona muito a evolução das pessoas, pois é, a evolução da doença ou da condição, por haver um mau trabalho, não é? As pessoas arrastam a sua condição sem melhoria significativa, sem terem acesso àquilo que deveria ser uma fisioterapia e uma reabilitação adequada, e na verdade acabam por perder um tempo precioso onde podiam ter, e isto não é só na respiratória, noutras áreas também, modelos de prática contribuem para a cronização, pronto, a manutenção da doença crónica, ou levar a que a doença que não era crónica se torne crónica, não é? Isso é, bom, mas na respiratória isso é mais paradigmático porque as pessoas também têm um menor conhecimento desta área. É verdade. Pronto, obrigado pelos seus pensamentos sobre este assunto, porque de facto esta questão dos paradigmas é muito fácil, a gente temos de um problema depois aplicar e não, sim, não é assim tão fácil. Sim, não é linear, não. É. E eu acho que, obviamente, começamos agora a discutir muitas questões do acesso direto, claro. E isso é uma coisa que me preocupa, não é? No sentido de que tem que se levantar a questão também do outro lado, e há quem já esteja a levantar, que é se nós estamos preparados para esse acesso direto, não é? E portanto eu diria que há alguns que estarão, algumas escolas que formam as pessoas eventualmente um pouco nesse sentido, mas outras não, e portanto temos aqui algo que precisamos pensar bem antes de reivindicarmos o que quer que seja, mas obviamente esse deve ser o caminho, porque os outros fazem-no com eventualmente diminuição de custos, com melhoria eventualmente do serviço prestado, mas precisamos estar preparados para isso. E neste momento eu não sei, não tenho a certeza que quando um aluno termina um curso, eventualmente tem as competências para esse modelo, e portanto precisamos de refletir também sobre isso. Exatamente. Totalmente de acordo. Muito bem, Paulo. Olha, prometo que não lhe vou roubar muito mais tempo. Está bem? Mas a conversa está agradável. Está muito agradável. E, portanto, podemos ficar, mas obviamente haverá limites de tempo, acredito. As pessoas depois também não têm paciência para me ouvir durante muito tempo. Ora aí está. Se porque a conversa de facto é muito interessante. Pronto, começando a finalizar e a perguntar, para as pessoas que quiserem saber mais sobre o trabalho que o Paulo realiza ou sobre até a realidade da fisioterapia e reabilitação respiratória em Portugal, existe algum local online onde se possam dirigir ou até algum local físico que possa aí referir? Sim, bem, eu diria bem, no centro e nestas funções que eu tenho, e portanto que é um desafio um pouco diferente daquilo que eu já tive até hoje, e acho que é muito importante os fisioterapeutas estarem envolvidos, e obviamente sinto um orgulho enorme de ter sido convidado para gerir este projeto e ajudar a montá-lo, não é? Desde a sua concepção de modelo teórico. Obviamente não o fiz sozinho, foi uma equipa envolvida com médicos e enfermeiros e outros profissionais, e portanto e também outros fisioterapeutas que colaboraram comigo, e eu diria, bem, eu estou sempre disponível, basta contactar-me, e portanto, e nós temos um prazer enorme de mostrar o que é que fazemos naquele centro, e eu explicar também eventualmente aquilo que é o nosso modelo de prática, e obviamente também estou disponível, nem sempre com uma resposta às vezes tão rápida como gostaria, por sim, e-mail, ou quando eventualmente quando nos cruzamos muitas vezes em congressos ou em palestras, disponível para partilhar o meu conhecimento e também a minha experiência, e sobretudo a minha paixão por esta área, e de alguma forma facilitar o caminho para que as pessoas possam fazer um trabalho com qualidade, e portanto, seja eu, seja as pessoas com quem trabalho, as fisioterapeutas, nós estamos disponíveis, recebemos estagiários, mas também estamos disponíveis para uma visita de umas horas. Bom. Desde que as pessoas nos contactem, desde que isto seja bem organizado, podemos proporcionar essa experiência, e obviamente tenho todo o prazer em receber as pessoas no centro onde trabalho, no Air Center. Excelente, Paulo. O que é que podemos esperar de si nos dias que aí vêm? Algum projeto que possa surgir em breve? Ou alguma coisa queira partilhar connosco? Umas férias prolongadas, alguma coisa assim. Não, portanto, eu diria, eu sou um homem de desafios, gosto de desafios, e portanto, obviamente, a idade, já fiz muita coisa ao mesmo tempo. Neste momento, pronto, estou a tentar ser mais seletivo, e portanto continuo a ter alguma prática, porque isso é aquilo que me enche a alma verdadeiramente, é a prática clínica. Não faço tanto agora como gostaria de fazer, porque tenho este papel de gestor de uma equipa e de um negócio, se quisermos, de alguma forma. E tenho ainda os cursos, ainda colaboro com a Escola de Castelo Branco, e portanto tenho ainda várias coisas, mas há várias coisas, e portanto para mim um grande desafio neste futuro próximo é a reabilitação na comunidade. Esse é para mim dar algum contributo para que, seja no contexto da empresa onde trabalho, seja ao nível associativo, fazer com que possa haver meios para que as pessoas possam ter um maior acesso à reabilitação respiratória e à fisioterapia respiratória, com qualidade, com critérios, com profissionais, com competência, e não entrarmos no espírito um bocadinho dos modelos de prática low cost, visto que não temos dinheiro, vamos fazer qualquer coisinha, mais vale qualquer coisa do que nada. Eu não sou muito adepto disso. É preciso que o investimento que se faça, ele pode ser minimalista no sentido dos recursos, mas não pode ser minimalista na competência das pessoas. Concordo, nem dos critérios, e portanto tem que dar resultados no final, e depois ajudar as pessoas a manter esses resultados, e aí há um trabalho enorme para fazer, e aí esse eu diria que é o meu próximo desafio, o meu grande desafio, é poder dar algum contributo nesse sentido, e pontualmente continuar a estimular as pessoas a melhorar as suas competências, e portanto partilhando o meu conhecimento ou estimulando as pessoas a aprender um pouco mais. Mas eu julgo que há também uma área na formação que pode ser interessante, talvez com modelos de maior acessibilidade e também com menores custos. A formação está para aquilo que ganhamos neste momento, a formação está realmente cara, sim, de um modo geral, e temos que procurar outras formas de chegar, das pessoas poderem aprender sem eventualmente custos tão elevados. Temos que repensar algumas coisas, e portanto as modalidades online, complementadas com, sobretudo para a nova geração que é adepta das tecnologias, poderá ser talvez melhor explorada. Tá, há vários desafios, espero eu, mas eu estou numa fase em que, eventualmente, mais para orientar e estimular os outros e focar-me em desafios que possam produzir resultados mais visíveis e mais rápidos, tendo em conta o meu know-how, o meu conhecimento, a minha experiência anterior. Ok, ficamos à espera do seu contributo e esperemos sinceramente que muita gente se junte a si e todos os bons profissionais que... Agradeço, obrigado por esta oportunidade também de partilhar um pouco e de alguma forma espero que isto ajude a criar algum estímulo e que as pessoas não percam a esperança. As coisas, o panorama não é o mais, talvez o mais otimista que podemos, mas temos que continuar a lutar e temos visto grandes empreendedores e temos visto pessoas no meio das dificuldades a terem sucesso e a criarem projetos de grande qualidade e tem que ser por aí, não é? E, portanto, e temos que estar atentos e temos que ir à luta, não é? E portanto esse é o caminho, não é? Exatamente. Não desistir. Exatamente. Olha, Paulo, agradeço-lhe imenso, imensa disponibilidade. Muito também. Obrigado pelo seu entusiasmo e espero uma boa continuidade de entrevistas e um bom contributo e, portanto, eu farei a minha parte, que é partilhar aquilo que vocês fazem no sentido de criar aqui também estímulo para que, sobretudo os mais novos, possam dar o seu contributo e fazer um bom trabalho. Muito bom, e esperemos que se todas as entrevistas seguintes forem deste nível, acho que me posso estar por bastante contente. Ok. Obrigado, Carlos. Tá, Paulo, muito obrigado. Um abraço. Um abraço, obrigado. Muito bem, pessoal, aí está. Assim termina este pequeno, mas elucidador trash sobre o mundo da fisioterapia respiratória. Posso confidenciar-vos, quando convidei o Paulo, perguntei se ele gostaria de partilhar ideias sobre esta área para que os seus colegas pudessem ouvir. Ele respondeu, na altura, que gostava mais de partilhar ideais. Posso dizer que, sem dúvida, o Paulo não desapontou. Desta conversa podemos retirar muito para o futuro. Pessoalmente, destaco a necessidade extrema da atuação da comunidade, de modo a conseguir aumentar o número de adesão das pessoas com DPOC e outras patologias do mesmo foro, a programas de fisioterapia e ou reabilitação respiratória com o mínimo de qualidade. Gostei também das questões levantadas pelo Paulo, quer seja acerca da dificuldade que é em aplicar um modelo biopsicossocial em meio hospitalar, e não só, fator que depende não só de nós como dos resultados profissionais e meio envolvente, e também sobre o acesso direto, ao que nós como profissão desejamos, mas que nem todos neste momento estarão certamente preparados para realizar. Tudo tópicos sobre os quais podemos e devemos refletir. Um grande obrigado ao Paulo novamente por tudo, e claro, a vocês por terem ouvido mais um episódio da Hora do Físio no Mixcloud, iTunes ou via download. Ouviram? A maneira como encaixei tudo numa frase? Incrível! Que qualidade! Sou Renato Sanches do Resumo. Vá, juízo e até à próxima.